Fiscal Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscal e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Estamos começando mais um programa Ensino Básico em Revista, aqui pela Rádio Fiscar 95,3, Escute Diferente. E hoje aqui presentes o Osmar da Silva e o Dinho Cardinal, que estarão contando um pouco da história que eles viveram na Vila Prado, e junto também o professor Toninho e o professor Clésio. Boa tarde, amigos. Mais uma vez estamos com vocês para mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista. E como vocês sabem, esse é um espaço dedicado à educação básica. Aqui vocês ouvirão professores, alunos, pais, funcionários, enfim, toda a comunidade escolar e pessoas que também estejam interessadas em educação. E também nós tratamos aqui da educação informal. Nós trazemos cidadãos da cidade para conversar um pouquinho sobre a história, né? História da cidade, a história de um bairro. E hoje nós trouxemos dois amigos aqui, né? O Osmar da Silva, que foi colega nosso durante muitos anos lá na Escola Jesuíno de Arruda, e o Dinho Cardinal. E como eles são já moradores há muitos anos da Vila Prado, nós vamos conversar um pouquinho sobre, prosear um pouquinho, né? Prosear, tá certo, exato. Sobre a Vila Prado hoje. É, a Vila Prado associado com a história do Jesuíno. Isso. Fazendo uma mescla, né, da experiência que nós tivemos, e o Dinho também, muita experiência da vida que nós orgulhosamente, prazerosamente tivemos durante toda essa vida nossa. Um com 61 anos, Osmar, e o Dinho com 70, né? 74. 74 de Vila Prado. Boa tarde, amigos ouvintes. É um imenso prazer ter o meu querido amigo professor Osmar aqui, que foi também meu professor de física lá na Escola Jesuíno. E a gente sempre parava, e a gente sempre para até hoje quando ele vai lá visitar a gente, ou quando eu vou lá encher o saco na casa dele, que é ali pertinho. Pra ele contar as histórias pra gente dali, porque é muito legal. A hora que, quando vocês virem ele relatando os fatos, relatando a história, vocês vão ver como vocês vão ficar presos também à história, porque a cabeça da gente viaja, começa a visitar aqueles tempos, a viver com ele essas histórias, que é muito legal. E o Dinho também, né, que também viveu, acho que a vida inteira ali na Vila Prado, ele conhece ali desde quando... Desde sempre. Desde quando a Rua Larga era de terra batida. Era a famosa Vila das Cabras. Vila das Cabras. Era a Vila das Cabras. E quando o culpa dos índios também, simultânea, foi ao mesmo tempo... Porque eu ouvi falar também na época que era a Vila dos Índios. Dos índios, perfeitamente. Não. E por quê? O cidadão que morava... O cidadão, eu digo assim, aquele tempo a gente falava cidadão. Oh, aquele moleque, aquele mocinho... Não tinha garoto, não. Aquele moleque e o mocinho. Se ele saísse para vir aqui pro lado do cemitério arrumar uma namorada... Do tijolo. Ele não voltava para lá. E se um daqui ia para lá, também não voltava. Ele nem pegava de pau. Vila Isabel. Vila Pureza. Vila Pureza. Vila Nery, até um pouco era da Vila Nery. Assim, a cidade era existia pequena, uma rivalidade, né, de namoro entre os bairros. E criou essa mística, né? Esse ambiente que falava... Porque o pessoal da Vila Prado batia em quem fosse. Era meio bravo. Tinha um grupo meio da pesada lá. Um dos que foram para os últimos agora foi o Zé Aroca. Zé Aroca, famoso. O Mogim, né? Opa, o Zé Aroca foi um dos pessoal da Vila Prado mais famoso da década de 50, 60. Ele era uma espécie de super-homem da Vila Prado. Isso. Tinha algum problema sobre salvar alguém. Eu mesmo vi ele fazer um resgate de uma pessoa que infelizmente tinha falecido. Mas ele era realmente um homem muito destemido. Aconteceu na Praça Itália. Na Praça Itália, do Gamarão. Caiu dentro da rede dele. Eu fui ver lá na Chácara do Osório. Ele saiu lá embaixo, onde hoje é a Lagoa Serena. Foi uma triste história. Foi acontecer em 1968, por aí. Aí eu estudava no Centenário. Onde é o pronto-socorro hoje. Centenário. Hoje não, já ficou também, né? O Centenário depois passou por Arlindo Bittencourt, que chama... Hoje é na Vila Monteiro. Isso. Hoje é Vila Quando Monteiro. Começaram o jesuíno mesmo, eu falava, mas será que vai sair uma escola aqui na Vila Prata? É, foi mais ou menos nas 59, 60. E da minha casa, que eu era criança, eu vi a construção do jesuíno do prédio velho. Velho que eu falo é o primeiro prédio da frente ali. Vocês têm uma ideia? Não existia nem a rua que liga atualmente, a rua que liga para aceitar o jesuíno. Aquela rua foi em 67. Tinha uma rua que a rua mesmo era a Leopoldo Prado. Perfeitamente. Tá? Que tinha uma porteira, ao invés de. No trânsito, você chegou a ver isso aí também, né? Da porteira, você lembra, né, Toninho? Você lembra, assim. A porteira, então, não tinha tanto trânsito como é hoje, claro, senão assim, seria impossível, né? Tá? Então, tinha um senhor que ficava até. Não tinha várias pessoas, o que eu tenho na mente é um senhor. Ele fechava a porteira, o trem tinha alguma comunicação, fechava a porteira, ficavam os carros parados, não tanto, né? Porque senão, né? Senão, tá? Aí o trem passava rápido, inclusive, que era elétrico, não era diesel como hoje. Eles passavam lá na Leopoldo Prado, tá? E realmente uma velocidade muito grande. E a Vila Prado realmente foi nosso querido, a nossa vida foi lá, né? Eu me recordo ainda, era molecão, né? Na linha de cima da ferrovia, era uma porteira. Certo. E embaixo tinha a outra, que era do Santo Teodoro, a Fogo. Que cortava aqui. Que é a Maria Fumaça que está hoje. Cortava a Vila Isabel. É. Na linha de cima, o porteiro chamava-se o Penacho. Penacho. E o de baixo era o Júlio da Gavina. O Júlio da Gavina tem um filho, até hoje, na Rua Larga, que mora ali, a patroa dele. E o Penacho morava onde é hoje. Aquela casa do japonês que vende frango, frios, aquelas coisas, da Cândido Padim, bem na esquina da sala. Sim, lá na Cândido Padim. Ele morava ali. Duas pessoas excelentes, todo mundo brincava com eles, chamava a gente no tento. É. Outra vem vindo, a porteira está fechada. Mas, molecada, você já viu, né? E a chegada, só um instantinho, a chegada da escola jesuíno em 1959 realmente mudou a Vila Prata. Tinha uma escola antes, que foi a primeira, foi o Dom Gastão primeiro, né? Realmente mais antiga. Inclusive os primeiros anos, você lembra disso, né? Lembro. Os primeiros anos que começou a funcionar o jesuíno, funcionou no Dom Gastão, em 57, 58. Aí fizeram o prédio lá no final da Larga, né? No final da Larga que começou a escola jesuíno de Arruda. Uma escola muito boa, sempre foi muito boa naquela época. Quem que era o terreno lá, Osmar? Onde foi construída a escola? Lúcio Rodrigues, né? Não, inicialmente era do Lúcio Rodrigues. Era. Inicialmente. Lúcio Rodrigues foi um senhor que viveu na década de 20, 30, que ele era dono, ele era um fazendeiro até, ele tinha gado e café. E ele era dono daquela região toda, até uma parte dele, era para cima. Cruzeiro inteiro. Cruzeiro inteiro. Depois o. Era bastante. Até hoje tem remanescente da família. Tem. Bastante. Eu mesmo moro numa rua chamada Lúcio Rodrigues, que é a mesma rua do CPP. Esse Lúcio Rodrigues, eu conheci os filhos deles, né? Todos os filhos deles, né? Da Dona Antônia. Tá? Nós conhecemos a Vila Prado, realmente, com a chegada da nossa querida escola Jesuíno de Arruda, mudou a. Mudou. Né? Elevou o padrão. Não se falava mais de índio, já começou a aumentar o nível, né? Mas foi muito bom, foi muito má a chegada da escola jesuíno. Isso já 59, 60. Né, foi quando puxaram a rua para subir ali do Pontilhão, fecharam o outro Pontilhão do Batista. Do Batista, no, bem no canto onde que é a Praça Itália mesmo, existia um pontilhão que ia para Ribeirão Bonito, tá certo? Tá bem, pronto, só que era bem baixinho. O pé direito dele, os caminhões não passavam muito. Tinha que passar, pagar um pedágio para o Lúcio, para entrar no Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues. Isso eu lembro, de tranquilo. A jardineira das três. Outra coisa que marcou muito a região também da Vila Prado foi o quanto era bonito a subestação. Hoje era muito, muito bem tratado. Hoje ainda tem resquício, um pouco do muro. Eles faziam um muro estilo inglês. Estilo inglês, com aquele tijolinho à vista, muito bem trabalhado, e era muito organizado. Tinha um engenheiro lá, que é o chefe, chamado Dr. Durval, que ele mantinha um brinco lá. Era uma maravilha. Eu lembro claramente, quando eu era criança, meu pai levava lá, que meu pai era amigo do Dr. Durval, e a gente ia lá e achava demais, era muito bonito. E eu chamava subestação. Hoje, infelizmente, é a favela a favelinha da FEPASA, que a gente chama, que tantos problemas está dando para todo mundo lá. Inclusive para a minha pessoa aqui, que eu moro lá perto. Está perto, né? Está pertinho também. Vocês esticam o braço e pegam um pedaço. É o Bruno Panhoca. Desculpa, a gente vai a um breve intervalo agora e a gente volta já e continua a conversa com mais um bloco do programa Ensino Básico em Revista. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. Simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Voltamos com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista pela Rádio UFSCar 95,3, Escute Diferente. E para quem está ligando o rádio agora, hoje estamos com o Osmar da Silva, que foi professor da Escola Jesuíno de Arruda durante 30 anos, e o Dinho Cardinal, que estão contando um pouco da história da Vila Prado. É, a Vila Prado foi muito bacana, teve vários acontecimentos. Por exemplo, uma coisa que marcou, né, Dinho? Que marcou muito foi a Bicicletaria do Rios, que até com pena no coração. O Irineu Rios, Bicicletaria Rios. Que a gente está com pena no coração, que nesse momento foi demolido, né? Nós estamos até tristes. Mas era, aquela época, a bicicleta era o tchan do momento, né? Que ele chamava, né? Era realmente. As bicicletas eram alugadas. Alugadas, né? A Shirley Hills, os alugava a bicicleta. E o mundo. Tinha corrida, né? Quantas das corridas lá na Vila Prado, tinha corrida de bicicleta. Era um outro mundo, era um mundo mais simples, muito mais humilde, mas muito mais de contato humano. O mundo de hoje se difere muito porque praticamente a gente não tem muito contato, está muito ligado com a televisão, muito com o computador. Naquela época, a Vila Prado, a gente via muito das pessoas ficar em frente das casas, né? Isso aí, muito. Essa época do ano de calor, o pessoal sentava na frente, né? Das casas. Ainda você faz isso, mesmo. O senhor pode sentar em frente da casa. Eu vou trancado na frente. Eu faço. Claro que o mundo muda. Isso é normal que o mundo muda, né? Claro. Mas a Vila Prado começou como um bairro operário, né? É, na verdade, foi por volta de 1890, com o Leopoldo Prado e a dona Ana Prado e a família Salum também. Eles eram donos daquela região. Tinha a linha que constituiu por volta de 1880, por aí. Fizeram a linha. tá? E realmente, para cima, vamos supor, você está no centro, né? Vamos supor, para cima da linha era aquela época que era entre aspas, né? Para os operários. Então, a Ana Prado, por exemplo, se você observar a Ana Prado, tem aquelas casas, eram as primeiras casas dos caras que trabalhavam na Paulista, né? Na Ana Prado. Ferroviário, né? Ferroviário, de uma forma geral. E era realmente baseado em operário. Depois, na década de 50, chegou também o Pereira, né? No final do Pereira, ali na Avenida Pereira Lopes, que começou a realmente dar um boom grande na Vila Prada, né? Hoje a gente fala grande Vila Prada, mas na verdade a Vila Prada é que eliminou, aí passou a Boa Vista, Bela Vista, Vila Carmen, Vila Sônia, né? E hoje vai distribuindo. E era cercado por fazendas, né? Com certeza, o Medeiros, a famosa Lagoa do Medeiros, que é o bairro do Medeiros, a gente chama Vila Carmen hoje, certo? Tá? Mas era Vila Carmen, e aqui pro lado do tinha a fazenda Araci, aqui do lado o quê? Hoje a cidade era assim, ali do Cruzeiro do Sul também, né? Ela foi do Olívio Moura. É, Olívio Moura. Depois eles venderam para o Aldo Decresce. Aldo Decresce? Pereira Lopes. Aldo Decresce foi um famoso advogado de São Carlos. Depois que o Ayrton fez esse... O loteamento. Que hoje é a famosa cidade era assim. Mas antes também teve também um loteamento, eu lembro disso aí, por volta da década de 60... quando começou realmente o Cruzeiro do Sul. E o Pacaembu, lembra que tinha... A gente chamava de... Como é que chamava o buracão lá de... Barroca. A Barroca, para vocês terem uma ideia, hoje é a boca ali do jardim. Como é que a gente chama? É favela. Naquela época chamava favela. Eu cheguei, por exemplo, a nadar. Lá no buracão embaixo que tinha um riozinho, uma nascente lá. Mas você lembra daquele menino temido da Vila Prado que caiu lá? Claro, é da família Hatz, né? Isso. O menino era temido pelas crianças, né? Porque ele... Você está falando de um que morreu lá? Tem uma pessoa. Qual que você está falando? Eu não lembro o nome dele. Ele morreu, ele caiu na Barroca, né? Esse deixa caso eu não lembro direito, não. Mas o que eu tenho na memória é que realmente um dos meninos foi brincar na Barroca, tinha um cipó lá e tal, ele pegou no cipó e caiu, bateu a cabeça, e é da mais ou menos isso, né? Da família Hatz, pô, tá certo? É do campo aquilo lá. Do campo. Do pasto. Outra coisa que me marcou minha infância também é o Cruzeiro do Sul. Ali atrás do Jesuíno houve um assassinato terrível. E ficou o nome por uns tempos. Por uns tempos tinha o nome de Risca-Faca. Risca-Faca, quem está ouvindo, né, quem mora na antiga, vai lembrar do que eu estou falando, aqueles que eu estou imaginando, né? Aqueles que eu estou afirmando. Realmente foi um tempo, né? Hoje está muito bonito, Allan Kardec, toda aquela rua lindo, mas aquele lado lá, inclusive teve uma época que era um lixão lá também, então, né? Inclusive, é um lixão lá. Inclusive, o momento da palavra, ali na época da seca, tinha Santa Cruz. Santa Cruz. A mulherada fazia procissão, cada uma com uma garrafinha de água. Vai molhar Santa Cruz para que Deus manda a chuva. É. E Santa... aproveitar aquela água. Gastava água. A Santa Cruz tem uma coisa pitoresca que aconteceu em São Carlos. Hoje resta uma só ali na rua da Tecância. A Tecância fez o mundo, deixou uma só, última. Mas todas as saídas das cidades... praticamente todas as cidades tinha várias Santa Cruz. Quer dizer, as pessoas normalmente vinham, os caras que moravam nas fazendas bebiam pra caramba, tal e tal, e acontecia algum rolo. E havia essa, infelizmente, também naquela época havia problemas. Ou morria, né? Ou senão, tá? Então tinha várias igrejinhas simplesinhas, a gente chamava Santa Cruz, que era em homenagem, entre aspas, ao alguém morto. Alguém tinha morrido. Um lugar que cresceu muito a Vila Prado. Foi quando surgiu aquela novela Redenção. Onde era o Mangal? E o Mangal, esse. O Mangal. Tira o Mangal. Mangal, que eu te pego. Eu já gritava Mangal. Ele saiu correndo de lá, ficou lá, a pessoa tirando. Infelizmente, nós perdemos uma água que era fora de série ali. Que eu tive um colega que morreu nadando lá. É? O Cláudio, um menino de 18 anos, nadava bem, não sei se tinha alguma coisa, não. Era um belo de um tanque que tinha ali. Uma água cristalina. Chama Lagoa do Turco. Hoje aqui não está. Ficou. Inclusive, perdido, a Lagoa Serena. As últimas análises da CETESB. Não tinha. As últimas análises da CETESB, o Bicão, não sei se ainda tratar. Mais uns 4, 5 anos atrás, tinha uma análise da CETESB que a água era imprópria para tomar. Não era. E essa água boa que você falou, como fez várias forças ao longo da Vila Carmen, o Bela Vista, como é que realmente poluiu aquela. É. Tá? Hoje parece que vai começar a fazer os benefícios lá, né? Está melhorando com o tempo, está demorando um pouco, né? Já faz, desde a época do Macei, que está lá, foi uma história, uma novela. Acho que passou do tempo já. Uma novela até, né? Mas realmente a nossa querida Vila Prado, o nosso lugar onde nós nascemos, né? É. E provavelmente vai ficar por lá mesmo, nossa história. Quando nós gostamos muito. Das indústrias que se instalaram lá, você falava da Sambra. A Sambra, na verdade, era um depósito, né? Essa Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. Era uma firma bem grande a nível de Brasil, tá? E ali tinha uns trens, que antigamente a maioria dos transportes era de trem, tá? Era de trem. Então, fala onde é para o ouvinte. O ouvinte, exatamente, é onde é o Savanhago. Se você, onde é o Savanhago, na lateral do Savanhago, entre a divisão entre Savanhago e a linha propriamente dita, tinha uma outra linha que era paralela, que entrava ali, os vagões descarregavam, né? Na Sambra ali, né? Na Sambra. Sociedade Godão. Porque houve uma época na década de 30, depois do café, em 1929, houve uma quebra do café, aquela história do 29 lá, porque a parte de Santo Eudócio parou, queimou os cafés. Meu avô até falava disso, queimou os cafés. E depois a minha mãe até trabalhou na colheita do algodão lá na Santo Eudócio, né? É. E começou a vir bastante algodão. E essa firma, Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro, a Sambra, começou a coletar esses algodões para fazer, acho que roupa, né? Óleo também. Então, para nós antigos, quando a gente fala Sambra, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu fui patrulheiro, né? Eu sempre morei na Sambra, na verdade, perto da Sambra ali. Depois eu continuo morando, né? Minha mãe ainda mora ali perto da Sambra. Eu continuo morando lá. E eu tomava o ônibus. Eu lembro que eu trabalhava na USP. Em 63, eu era molequinho, trabalhava na USP. Eu tomava o ônibus chamado Sambra, que hoje seria a Praça Itália. E a Sambra, praticamente lá, era o último, o limite último da cidade. Depois, se você andasse, tinha um pouquinho do risca-faca, que a gente chamava, começava o jesuíno um pouquinho, né? A outra coisa que era bastante velha também é a colônia do Rádio, né? Essa é antiga. O senhor João Rádio tinha feito em 1950 que ele fez aquilo, né? Tempo do encanamento de água. Você está falando do estádio? Não. Do estádio. É. Tem o estádio e tem a colônia em frente. Vamos a mais um breve intervalo e a gente volta no próximo bloco com mais histórias. Você foi embora sem me atender. Não sabe o que perdeu, pois você não viu como eu fiquei. Pedi você pra esperar 5 minutos e só você foi embora, embora, embora sem me atender. Sabe o que perdeu, pois você não viu, não viu, não viu como eu quis. Dizem que foi chorando, sorrindo, cantando. Os meus amigos até disseram que foi amando. Amando. Pois você não sabe, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca vai saber por quê. Pois você não sabe quanto vale 5 minutos, 5 minutos. Voltamos com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista pela Rádio Fiscar 95,3, Escute Diferente. E para quem ligou o rádio agora, está nos ouvindo, estamos contando um pouco da história da Vila Prado. E aqui junto com a gente o Osmar da Silva e o Dinho Cardinal. É. A gente pode falar também, viu, Dinho? Só falar um pouquinho da escola jesuína, que eu comecei a estudar no jesuíno em 1962. Certo. O jesuíno começou em 59, o prédio, 58, 59, lá no Dom Gastão. Em 62, eu lembro claramente, o primeiro, eu tinha 11 anos, quando eu entrei no jesuíno, eu estava novinho ainda, estava entre aspas novinho, né? O jesuíno sempre foi uma escola de bom nível, viu? Na década de 60, realmente o Álvaro Guião era o top da cidade, mas o jesuíno sempre estava na cola, inclusive nas disputas de esportivo, de basquete, a gente realmente dava tudo e tinha um nível muito bom. Passou várias pessoas que hoje comanda, tem vários postos no Brasil inteiro, passou por lá. Já passou alunos lá excelentes, passou gente também que não, mas a maioria, uma grande parte. A grande parte. Eu, por exemplo, eu sou testemunha da passagem de um aluno extraordinário, que deu meu ponto de vista. Você lembra do Valdemar, que tinha uma sorveteria bem em frente da igreja Santo Antônio? Ele tinha um filho chamado Carlos Alberto Martins. Aquele menino, ele era gênio. Ele passou em primeiro lugar na melhor escola, na escola mais difícil, que é chamada ITA. ITA é uma escola que São José dos Campos, Instituto da Aeronáutica, uma escola de altíssimo nível. Ele passou em primeiro lugar só com conhecimento do jesuíno de Arruda. Eu lembro que quando eu estava no jesuíno, classe dele. Ele era demais, né? Tinha uma redação, concorria com o que ele pegava. Qualquer coisa que ele fizesse. Eu fiz cursinho com ele também. Eu lembro uma vez que o professor de trigonometria, ele estava fazendo uma equação terrível, não? O professor demonstrando tal, e o Carlos Alberto, né, tá, dormindo praticamente meio com sono do meu lado. Aí eu de olho, né, para ver qual é a reação dele. Ele, o professor, para fazer uma identidade trigonométrica, chama bastante difícil, né? O professor tal, um monte de tal, ele dormindo praticamente, a hora que ele acordou, ele fez uns traçadinhos e voltou a dormir. E eu dei uma olhada, como estava muito curioso, né? Ele demonstrou que o professor tinha feito em duas linhas lá, o rapaz realmente foi um grande, tá? E no jesuíno também passou vários professores muito bons, pô, certo? Tá? Várias pessoas marcaram a história do jesuíno, diretores também, por exemplo, quem está ouvindo vai saber que eu estou falando, o professor Antônio Joaquim Rocha, é um diretor bravo pra caramba lá, que naquela época, tá? A professora Astir Jorge, na época antiga, passou muito, tá? E realmente nossa querida escola. Mas, né, Dinho, tá? Perfeitamente. Mas que o Dinho viu levantar a escola, viu também, né, Dinho? Eu sou tão velho assim, mas... Não, mas eu sou mais novo que você, eu vi. Aí, eu vi, pô. Aí, quanto também as indústrias, Vila Prado, cresceu bastante. Sim. Meu ponto de vista foi a Lápis João Fábio. Lápis. E todo mundo... Aquele tempo para você entrar na Lápis, isso, 50, né? Aquela época passada... É. Você precisava ter alguém lá dentro da família. Você não podia falar mal de um cara aqui que estava para algum parente. Você não entrava lá. A coisa mais difícil que entrar lá dentro era uma pessoa estranha, se não fosse da família. Ou cidadão de cura. A Vila Prado era não aceitava. Então ali cresceu muito, porque muita gente que amou serviço ali acabou construindo e ficando pela Vila Prado. Não que as outras vilas não tiveram gente assim que veio. Mas era bem perto, aí Vila Prado, veio era perto também. O Pedrinho Lopes também. Pela Lopes bastante. Ela trouxe muita gente de fora. Muita gente de fora. A serraria, que deixa eu comentar aquela hora, recebo do Giongo. Do Giongo, isso? Do Giongo ali. É. Quanta gente se acomodou trabalhando e tendo o seu ganha-pão ali dentro. A serraria do Giongo, em termos atuais, é onde é o correio atualmente, isso, né? A hora que você faz a curvinha, passa o ponto, a curva a tempo, faz a curva, tá, você passa. Prédio, é. Atrás tem os prédios lá atrás, tá certo, tá? Ali realmente era bacana, era bastante movimentado. Eu cheguei prédio, a ver. Hã? Aquele prédio no final da Rua Larga, lá onde foi a oficina cultural, o que tinha? Ele está falando que foi a F. Monteiro. Que é antigamente, foi antes da F. Monteiro, foi uma fábrica de peneira e prego. Poxa. Ali foi. Depois passou a F. Monteiro. A parte de baixo é o salão do Guigui, que a turma fazia mais. Não sei se faz até hoje. Não, esse é mais recente, né? Mas faz. Depois veio a ter essa... Salão pra da cultura ali. Como é que chama? Cultura cultural. Oficina cultural, isso. É que hoje não é mais lá, né? Não é. Hoje ela é perto do Rio lá, né? Faz parte da família Novaia. E a respeito do salão, hoje é da família do Spani, daquela casa bonita lá, era o salão, aquela mansão grande que tem no final da Larga, à esquerda. O que é aquilo lá? Hoje é um capítulo. O que era lá? Ali foi até Clube do Pereira Lopes. Isso eu cheguei ali. Clube do Pereira Lopes. Foi. E foi uma mansão, se não me engano, foi do Salum aqui. Salum, isso. Se não me falha a memória. Da família Salum, que... É um colosso aqui lá. É um colosso. Tudo abandonado, né? Atualmente é da família Pani. Isso. Tá? E realmente... O Pani tem na esquina mesmo, o senhor tem razão. É da esquina. E aqui, o prédio mesmo, porque aquele prédio, eu já, na época, eu fui, frequentei, na época que era o clube da Clímax lá, né? Isso, da Clímax. Eu fui lá que tá indo nos aniversários. E é um prédio muito bonito, muito bom, né? Eu cheguei a entrar. Mas para restaurar aquilo atualmente vai ser muita grana, né? Muito difícil. É muito difícil. Mas a nossa querida Vila Prata. Tinha algum cinema na Vila Prata? Opa, agora você pegou pesado. É o famoso Purgueiro. Olha o nome do cinema. Para Todos. Para Todos. Ah, Para Todos é o antes do Joia. Antes do Joia. Antes do Joia. Era onde é hoje aquele salão do SAI, que tem na Bernardino de Campos. Bernardino. Com a Travessa 4. É onde que é o Sim da Vila Prata. O Sim, ali. Da Vila Prata. Ali era o cinema. E a gente ganhava muito ingresso nas indústrias. Que era para tudo, ficava por causa do trabalho, as firmas aqui. Mas ali era... Para Todos, era para a Purga também. Muito bacana. De alto-falante também. Tinha, na Igreja Santo Antônio ali, a quermesse. Que rádio, nossa, mãe. Coisa muito bacana, né? Ali, as musiquinhas, que tinha na quermesse da Santa Paz. Bom, Correio Elegante. A Igreja Santo Antônio não era onde está hoje. Era na esquina de onde está Araci Pereira Lopes, aquela creche. Aquela embaixo, casa lá. Na esquina ali. Ali que era a igreja? Ali foi a Igreja Santo Antônio. Tempo o Padre Roque. O Padre Roque. E ali, eu me lembro quando começaram a puxar água encanada ali. Nossa. Eu de lá do fim da rua larga, eu vinha brincar dentro daqueles buracos, tá trabalhando, coitado. Abri o buraco com enxadão e pá. E a gente brincava de meio que bando de molecada. É uma delícia. Outro dia tinha que trocar terra. E a construção da... Da Santo Antônio? Santo Antônio foi buscar pedra, uma procissão, lá na descida, como quem vai para a cidade era assim. A pedreira Paulino Nunes era aquilo lá. É a serrinha desse chão. Família Paulino Nunes. Buscar as pedras. As pedras, cada um com uma pedrinha na mão. Eu estava com uns 8 para 9 anos, uma pedrinha, né? Tinha que trazer. E a pé cortava pelo caminho aonde está o Jesuíno de Arruda. Olha, antes do Jesuíno, pré-Jesuíno, né? Cortava ali a estradinha e ia embora, a estrada, tu mata aquele lá. Falei para vocês que o Dinho é a testemunha ocular da história. Mas Osmar, você como engenheiro, por que a igreja está sempre cheia de rachadura? A Igreja de Santo Antônio. É, algum cálculo estrutural, eu não sei. Parece que tem uma história que ela foi construída em cima de um areeiro, é isso ou não? Ah, mas aquele topo lá, mas mesmo que for areeiro, tem como fazer fundação, né? Realmente tem alguma deficiência. Com as pedrinhas que o povo traz. É um indicativo que alguma coisa ali. Não foi um negócio de. Realmente, ultimamente, tentaram aliviar o peso, porque estava pesando muito a estrutura, o telhado. E a última grande reforma que teve foi o fato de aliviar, né? Para não ter as trincas, né? Ainda continuam as trincas lá, né? Aparece, né? Aparece de vez em quando, ela aparece. Então, desculpa, vamos a mais um breve intervalo e voltamos já no último bloco do programa Ensino Básico em Revista pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Cena audiência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei chutar a bola. Audiência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém. Tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero. Tô te querendo. Voltamos com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista, aqui na Rádio Fiscar 95,3, Escute Diferente, junto a gente o Osmar da Silva e o Dinho Cardinal, que estão contando a história da Vila Prado. Bom, uma coisa que sempre marcou a vida nossa foi os personagens, né? Por exemplo, o que está na minha cabeça, um dos... Você tem mais, né, Dinho? Mas o Chico Batuta, por exemplo. O que o Chico Batuta era? Era um senhor que era alcoólatra e ele vivia circulando por volta ali do Cine Joia, né? Dos anos 50, 60, tá? Daí realmente ele deve ter falecido pela bebida, lógico. Mas tinha vários personagens. Outra coisa que o Dinho comentou no nosso, pra mim agora. Você tem alguma particularidade desse Chico Batuta? Eu lembro da imagem dele. Só da imagem. Essa imagem dele. Eu nunca cheguei a conversar assim com ele, não sabia. Só sei que. A imagem que marcava, todo mundo falava Chico Batuta e tal. Uma das coisas que marcou também, ele deve ter outros personagens também, né, Dinho? Mas uma coisa que marcou também era os Campinhos, por exemplo. Esse América. Que o mais marcou, mas ele tem antes até. O América, a gente que era molecada, tinha 12, 13 anos, ou menos até, era costume naquela época, domingo à tarde, e às vezes sábado, mas na domingo você ia, o programa não era assistir televisão, era ir no campo para ver os jogos. Era muito bacana, era uma disputa. Os baldios, então. Né? No começo da larga, onde hoje é a Casa do Ulisses, perto da Casa do Ulisses, ali em frente do. Como é que eu posso falar? Perto do... Antigo Lalau também. Antigo Lalau, isso. E na frente do Lalau, tá? No começo da larga. Pra quem não sabe quem é o Lalau, nem o Ulisses... Como é que chamava aquele cantinho? É a América. Antes era Atlético. Dois martelos. Atlético. Era lápis que conservava aquele terreno. Então era muito bacana as pessoas que iam assistir lá. A gente viu um jogo bonito até, porque antigamente era... Os caras davam os placar... Era bem suado, né? E uma coisa também que chamou a atenção, comparando com a vida daquela época agora, eram as brigas. As brigas eram românticas. Por quê? Era no tapa e tal. E depois saía conversando, né? O Décio Costa, né? O Décio Costa, pra quem quer dizer. O Décio Costa é uma figura. Uma figura, o Décio Costa. É, ele é o último carroceiro, ele continua trabalhando. Ele tem 60 anos já de carroça. Ali no mercado, em frente do, do... Como é que a gente pode falar? Não é Sica, né? É Parquinho, tá? Ele continua, ele é o último carroceiro. Se você quiser um carreto, por exemplo, vai lá e ele faz o carreto para você. E esse Décio Costa é uma figura pitoresca. Ele é um dos brigadores, mais brigador romântico, hein? Caramba, não tem que falar romântico, senão sobra pra mim. Ó, não, eu conheço ele. É um brigador romântico. Porque, realmente, porque qual a diferença de hoje que eu vejo, né? Que o pessoal são um pouco mais violento. Qualquer coisa tira arma hoje, tira uma faca e tal. Mas realmente, é lógico que tinha alguma violência. Por exemplo, na Vila Isabel, eu vi várias violências, tá? Mas não tão como hoje. Realmente, infelizmente, a droga levou uma vida diferente para nós. Medo. Eu, realmente, um pai, por exemplo... Eu morava perto da Samba, perto da Praça Itália. Eu ia, quando eu tinha 8 anos, eu ia da Praça Itália até o Eugênio Franco, por exemplo, quando eu fazia... Eu tinha 8 anos e é normal. Hoje é inconcebível você deixar uma criança de 8 anos atravessar, por exemplo, sair da Praça Itália e até no Eugênio Franco, porque, primeiro, é atropelado, segundo, é morto, pô. Por um carro, por alguma coisa, pô. Não é verdade? Infelizmente, parece que é evolução, né? É o pagamento. Hoje tem várias coisas, por exemplo, a saúde melhorou, várias coisas, claro, tá? Mas é um preço do progresso, tá? Hoje tem mais várias as oportunidades, mas tem algumas coisas que nós perdemos também. A paz. Perdemos bastante, a paz. Porque realmente essa história que a gente conta, que todo mundo sabe, né? Que era muito bacana você poder sair na frente da sua casa e contemplar o pôr do sol e falar com o seu vizinho, certo? Tá? Ter amizade com o seu vizinho. Hoje praticamente eu não vejo mais isso, sabe? Se você ficar lá, já aparece um nóia para pedir um trocado para pegar um bagulho lá, pô, certo? Tá? Então, ô, Dinho, onde vocês iam arrumar mulher, cara? Onde vocês iam dar uns amassos pra pegar mulher? Ah, é cinema. Vai levar a mão, mas era tão fácil, rapaz. A moto tinha vontade. Modesta. A moto tinha vontade. Qualquer cantinho você se escondia aquele tempo. Era fácil, hoje não. Economizava dinheiro. Não tinha nada. Mas antigamente era... Uma coisa que antigamente eu comento com meu filho, graças a Deus tem 30 anos, eu falo pra vocês, reclama de mau pensamento, ignorância. Vocês não viram o que a gente já passou. Hoje, eu acho que o menino na escola tá muito fácil demais. E o professor não pode falar nada. Entendi. O professor não pode tomar uma atitude. Não, vamos falar pro meu pai, vamos ser uma cadeia. O menor tem todos os direitos. O tempo da gente, eu não tenho vergonha de falar para vocês, eu levava polenta num saquinho, que aquele tempo não existia esse celofone que vem a carne, essas coisas hoje. Era num papel cinza, num saquinho de pano. Avenida São Carlos era chão, que a terra vermelha, caminhão passava, aquele pó pegava assim, manchava tudo. Todos os dias tinha que lavar a camisa. Hoje tem bar de... Bar não, é lanchonete, né, kitnete. O filho tem que ter um tênis de marca. Tem que ter um tênis de marca. Tem que ter um dinheiro no bolso. É o consumismo, viu? Isso é uma consumismo. Então, porque quanto aos direitos das crianças, a gente... Eu acho que é um... Nosso país, nesse campo, é o mais adiantado em termos de legislação. É, de legislação. Né? Mas na prática tem que ter... Tem que ter a correspondência ao real e às leis, né? Agora, o que eu a de renda melhor. Eu posso até emitir uma opinião para as pessoas que estão ouvindo aí. Eu fui professor de 16 mil alunos. 16 mil alunos, tá? Tem um aqui. 16 mil alunos, tá? E eu vivi essa época antiga, né? Entre aspas, e peguei uma parte, né? Já vai fazer 5 anos que eu aposentei. Então eu acho que aquela época não estava certo também. Existia um rigorismo meio. Hoje tem que ter um meio termo, tá? Porque essa história também de segurar. Por exemplo, eu vi professor no Jesuíno ser muito, muito rigoroso também, pô. Maltratava a gente também, certo? Maltratava. E agora está ao contrário, os alunos não maltratam a gente. Tem que ter um meio termo, ninguém maltratar ninguém, né? Será que esse professor tomasse atitude hoje, devido à capacidade dele? Será que ele não foi um cara que conseguiu diploma copiando aprendeu o que era necessário? É que antigamente... Eu penso muito nisso. Não, pode ser que seja, né? Desculpa de eu falar para o senhor, eu tinha muitas moças que trabalhavam comigo, e estudava à noite. ela vinha quase um mês inteiro de calça comprida. Quando era aquele tempo? Sabatina. Não sei se você já ouviu falar isso ou não. Sabatina. Era uma provinha que tinha na escola. Era do sábado. Então ela vinha já, ela puxava e mostrava pra gente toda a resposta escrita na perna, assim, ó. Então colava tudo aqui. Isso existia, né? Quer dizer, agora uma pessoa dessa está enganando o professor? Está se enganando assim mesmo. Então talvez o professor fique irritado por causa dessas coisas. Põe na cabeça, o cara não aceita. Ouviu, Dinho, outra coisa que existia também, que eu vou fazer uma crítica, tá no fim já não? Não. Uma coisa que o ensino daquela época era muito, muito pequeno. O que significa? Poucas pessoas estudavam, né? Isso é verdade. Eu, por exemplo, eu para entrar no jesuíno, eu participei de um chamado preparatório, era 3 para 1. O que significa 3 para 1? De 3 pessoas que concorriam, uma só entrava, duas ficavam fora, tá? Que chamava, isso da quarta para a quinta série, chamava preparatório. Em outras palavras, é o seguinte, as escolas eram poucas, tá? Então, as pessoas não tinham, a chance de estudar era menor. Hoje é maior, quer dizer, englobou todo mundo. Em outras palavras, realmente as pessoas que estudavam do 3 para 1 já era uma peneira, né? Tá? Mas é uma boa coisa hoje todo mundo poder estudar. Era um sonho, tá? Realmente, pra você ter uma ideia, na década de 60, né, você sabe disso também, né, Toninho? Na década de 60, as escolas, você contava no dedo as escolas. Tinha o Álvaro Guinhão, tinha Industrial, tinha o Eugênio Franco, tinha o Paulino Carlos, tinha o Jesuíno, tinha o Arlindo Bittencourt, que era o centenário, chama centenário, mais umas duas que eu esqueci aí. Pô, só isso aqui. Hoje, se você for contar aí no dedo, você não cabe aqui, tá certo? Tá? Quer dizer, mas eu sei que a população aumentou também, tá certo? Tá? Então o nosso tempo está acabando. Toninho, gostaria de falar alguma coisa para encerrar o programa? Queria agradecer a presença de vocês, né? Do Osmar e do Dinho. E com certeza nós temos assunto para mais programas, tem, né, Clécio? Então a gente, proporcionalmente, a gente agenda mais. A Vila Prata tem vários personagens lá que é de lascar, sabe? Gostaria de agradecer também, Osmar. Gostei de saber as histórias que eu não sabia nem a metade. Tem umas bravas lá. Ao nosso técnico Eduardo, ao professor Toninho, ao professor Clésio. E voltamos no próximo sábado com mais um programa Ensino Básico em Revista, aqui na Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente.